1173, chama o centro Recife em 125, decimal 1 no bom voo. 2 decola, bom dia. Torre Salvador, bom dia, 35557. Gente da Golf, atualização Palmeiras. Bom dia, guarda-copia, 5557, prepara a saída da Elza da Brito. Guarda-copia, nada Elza da Brito, 5557. Aprovado para a Copa, 5557. Salvador Campinas, 660, decolando 0, curva direita, saída da El, Leda, após Brito. Onde é que você está preso um homem? É Belo Horizonte, direto 3, conforme a rota do plano de voo. 5174 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado, Campinas 360, decimal 120, na curva direita, Nadael Leda Brite, número 6, Belo Horizonte, 5, conforme a rota. Controle 208, assora 5174, 5557. Repetindo 5557, cotejamento correto, sempre pronto, 08. Comará pronto, confirma a frequência? Não é a frequência, é o gate do senhor, 08. Ótimo, e chamará 5557. 361, bom dia. Estilo com fé, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Da coluna 0, curva direita, saída da Euleira Brito. Controle interceptar pelo 16, até Belo Horizonte, direto 13, conforme a rota do plano de voo. 5177 no transponder, controle 1208. Cotejamento correto, portão 04 confere, chave pronto. Salvador, né? Que é Salvador Santana, tá? Até o ponto de espera, via sua direita, no ponto de espera, me chama novamente, pronto. Autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 200 graus 049. decolada agora ao 30, controle transfere 1208, bom voo. 308, obrigado, bom 961, até um bom dia. Controle, bom dia, o voo 1961, passando 2200 pés na dial. Bom dia, voo 1161. Consigo, 1161. Tem alguma outra frequência alternada? Aquela 208, eu tô ouvindo só a portadora do controle. Olha, tem até tem, mas eles passaram pra mim 1208. Você já me escuta que eu vou chamar o controle aqui e já entra em contato com o senhor. Tá, tá ok, né? Agradeço, tô na escuta. Bom, no meu ano, estou no controle agora, 1208. O mesmo já foi questionado sobre a frequência. Ok, vou chamar mais uma vez. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Bom, 1161. Bom, 1161, como é que foi o controle agora? Ah, agora eu tô lhe ouvindo. Parece que o microfone tá um pouco travado, né? Tá com alguns cliques, mas eu consigo te ouvir agora, controle. Passando 770 para o 360. Bom dia, vou verificar aqui. Muito obrigado pela informação. Só mantenho 360, vou na rua de Leda, 1161. Ok, direto Leda, para 360, bom, 1161. Deixa eu poder coordenar com o Recife para nós, por gentileza, quando possível, a proa de bridge seria interessante. Gente. Ok, muito obrigado. Salvador, muito bom dia, Avianca Alfa, Vitor Quebec. Avianca Alfa, Vitor Quebec, para reboque, posição? Positivo, posição de número 5 para posição de número 3, podemos realizar? No pátio 1? Positivo. Afirma, reporte para o térmico. Ok, entendi. Torre Salvador da Cup 5557, portão 8, está pronto para puxar bem acionamento. Gente, a corrente de solo sai para o táxi. Chamará para o táxi. Alfa, Vitor Quebec, é o solo voltando. Sua bridge restrita nível 320. Sua de bridge restrita ao 320, muito obrigado. Bom, 961. 908 vai iniciar o pushback, após o táxi dela, o senhor pode iniciar. Vai acabar interferindo. Para trazer o lado do colega, vamos aguardar um pouco. Ok, gente. Aguardo. ONU, Centro Recife, 125, décima 1. 125, muito obrigado, bom dia, Golo 161.